do Senhor. Um bom conselho que eu posso te dar logo no início do ano é você começar a meditar na Bíblia, Palavra de Deus, e não largar dela. Porque a razão humana, ela está recebendo muitas informações e tirando conclusões, como que fosse da razão humana toda a verdade definitiva para qualquer situação. Só que a razão humana não é maior do que a Bíblia, do que a Palavra de Deus. É necessário tomar muito cuidado com religiões, porque muitas denominações pensam que têm a palavra final, mas baseadas em uma razão humana e não na revelação do Espírito de Deus. Por isso, não abandone a Bíblia, a palavra de Deus, porque ali o Senhor revela o que é a verdade final para a tua vida. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.